um homem revoltado em meio à guerra, entre a vida e a morte, vivendo à espera do retorno da família, dos filhos e da filha. Lembrando da visão, poucos momentos de alegria, interrompido pelo baque chamado fim da visita. O carcereiro levando, arrancando do meu braço minha filha, o coração esmagado, o ódio, a lágrima de sangue. Mas eu não posso chorar, precisava ter pensado antes. Sem fome, magro, descabelado, só pele e osso, eu regredi meu futuro. Pulei pra dentro do poço no 12, o armamento pesado, o crime sempre em disparo. Esposa e filhos de lado, confinados, a solidão do barraco, sozinho, lucro diário, a nóia, fissura pra mim, os parceiros gastando, pagando tudo, dinheiro paga a miséria dos filhos pro nóia, o luxo. Tô acordado, estralado, maquinado na febre, doido na noite, na brisa o diabo segue, e o plano fissuradamente pronta pra matar, levar cativa minha paz, minha sede de lutar, os olhos vermelhos no escuro reluz, acervo o ódio, o pensamento de maldade, o sentimento diabólico. A noite ensina, instiga, mastiga a vida, corrompe a família que sofre sem nada, também não devia querer ter o que eu não posso dar. É essa casa, tô filmando, faz uns dias, janela vou arrombar. Tô dentro, tá escuro, não vejo ninguém. Caminho pra sala, escuto o passo, meu Deus, tá vindo alguém. Engatilhei, enquadrei o pivete, fiz de refém. Alguém gritou, atirei, no susto, graças a Deus que errei. O tumulto absurdo, está tudo escuro, escuto choro, gemido, inexplicável aquilo em meio ao desespero. O arrependimento, o sentimento que vem primeiro, machuca por dentro, paro no tempo, tento me movimentar, não posso andar. Uma luz em minha frente e as lágrimas começam a rolar, que fita estranha. A mãe desse pivete falou que Jesus me ama, e eu com a pistola na mão, na minha cabeça o enigma. Matava logo os dois, depois arrancava minha vida. Uma voz assoprava tão claro que até senti um arrepio, um calafrio na espinha, o vento cortando a mil. E a senhora falava, clamava com autoridade pra Deus revelar seu mistério, perdoa minhas maldades. A polícia cercou a casa, minha mente saiu do transe. Se eu não tivesse os refém, pra mim já era sem chance. Eu ali com a quadrada na cabeça do menino, fazendo os dois de refém, seu meu escudo dos tiros. Mas a senhora chorando falou pra mim que um dia eu aceitaria Jesus, e ele ia mudar minha vida. E hoje choro aqui, querendo voltar atrás, clamando para esse Deus, pois eu preciso de paz. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Direto colo na igreja, ouço os irmãos cantar, eu fico sempre de canto pra ninguém me ganhar. Vim pesar, vim falar que eu tenho chance de me salvar. Pra mim já era, é aquilo, me declaro agora meu próprio inimigo. Quem está no chão, outro irmão, o sangue escorre pela faca e deixa manchada a minha mão. Não pega, porque der e vier se tretar, eu tô de pé. Passa batido, veneno, o desespero sofrendo por dentro. Vendo vulto, ouvindo vozes a todo momento. Lamento de que, depois de 15, perdido que eu tenho pra viver. Eu chego em casa e uma terça, uma moça vem me atender, com o coração quebrantado. Minha filha, eu amo você. Comecei a chorar, dois rapazes vieram me abraçar. Mas que saudade da minha casa, do meu verdadeiro lar. Minha véia esperando o barraco ainda é humilde. Meus filhos hoje são homens, não se envolveram no crime. Fui convidado pro culto na igreja, é domingo, minha filha estava louvando nos instrumentos, tocando meus filhos. E com a palavra a senhora ouvi uma voz conhecida de 15 anos atrás. O inferno na minha vida, ela olhou pra mim, as lágrimas desceram, a confirmação do Senhor. Os meus joelhos tremeram, caí prostrado no chão, com a imposição das suas mãos. O Espírito Santo desceu e limpou meu coração, toda mágoa, o ódio caiu por terra, tortura. Disciplinado na rua, paguei minha cota, lei da semeadura. Tô dando trampo, firmão, junto com minha família, tamo tocando junto, baixaria. Quem diria, quem diria? Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar.